as minhas canções, das coisas simples do mundo, de uma rosa em botão, de um homem vagabundo. Eu plagio a natureza em sua verdade. Quero ser a porta-voz na calçada. Quero ser a namorada e amiga do vento, em seu dorso prosseguir esse meu lamento. Quero ser a namorada e amiga do vento, em seu dorso prosseguir. Tristes do mundo, quisera poder cantar o amor que há no fundo. Eu tiro as minhas canções do teu olhar mais perdido, da voz presa que não canta. Quero ser tua garganta, da voz presa que não canta.